DJ Nem Produções, detonando só as melhores. Benison, só toca sucesso. Vai malandro, eita louca, tô brincando no bumbum. Vem, vem malandro. o DJ Mohan, acabando com a concorrência. Vai malandra, eita louca, tô brigando com o vai malandra, eita louca, tô brigando com o tá pegando, se prepara, vou nos apresentar. Se aguenta, se tirar, desce, fica até o chão. DJ Mohan que tá tocando. Se rola gostoso, ninguém não pega, não te pego de jeito. Já começou engraçando contigo, é draca, draca, draca, draca. Eu tô louco, bebendo, tô junto, envolvendo, eu tô vendo, não parando. Vai malandra, eita louca, tô brigando no bumbum. Vinda, vinda, malandra, eu tô louca, tô brigando no bumbum. Vai malandra, tararana, tô brigando no bumbum. Vai malandra, ai, que eu tô louco, tô brigando. Eu sou é, tô zagando. Fala muito, interesseira, tô transariando e tô querendo sua traseira. Safada, vem tremer na bunda perante a rapaziada. Sei que você é danado e gosta de jogar pros caras. Vem jogar na bunda perante a rapaziada. O movimento que eu te falo, novinha eu te explico. Vem jogar na bunda perante os meus amigos. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Este é o DJ Lohan. Acabando com a concorrência. Ela tá no baile funk, nunca alucinada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Ela tá no baile funk, nunca alucinada. Ela treme, treme, treme perante a rapaziada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Treme, treme, treme perante a rapaziada. Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer. Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer. Quando solta o grave o bumbum começa a bater. Quando solta o grave o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. E o bumbum começa a bater. Novinha vem tremendo, sei que tu é safada. Vem tremer na bunda perante a rapaziada. Sei que você é danado e gosta de jogar pros caras. Jogando na bunda perante a rapaziada, o movimento que eu te falo. Novinha eu te explico. Jogando na bunda perante os meus amigos. A gente brigou. Santorini, DJ Lino. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o popô na pista. Joga, então joga. Joga o popô na pista. Joga, então joga. Joga o popô na pista. Joga, então joga. Linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, louco sedutor, foi por isso que o Dorinha se encantou. Alô, Melody! Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, louco sedutor, foi por isso que o Dorinha se encantou. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Que mora aqui no...

potranca do bumbum, ela balança e ouro chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e ouro chama de malandra, ela vai se apaixonar. Você gosta de ouvir? DJ Júlio Salles. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina. Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e ouro chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e ouro chama de malandra, ela vai se apaixonar. Joga tudo em cima, chama aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, você vai apontar, fica lascando. É DJ Nelly, um exemplo de DJ mulher. Joga tudo em cima, aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Mas foi por essa donzela que ele se apaixonou. Eu fui deixando pra lá pra ver se ia passar, mas não adiantou. É que nunca pensei sofrer por amor. É que nunca pensei sofrer por amor. Me entreguei a você, você não se entregou. E no meu jeito você vem me julgar, mas vou falar. Será que o amor pra mim é proibido? Eu não mereço esse castigo, Deus me ajuda. Ou será que o problema mesmo é comigo? Dependente de você, vou ter que te falar. Que malandro também ama. Também ama. Também ama. E aí, Paulo Arthur? Fiz tudo por você, você não deu valor. Minha mente tá um labirinto e não se acostumou. O que me resta agora é seguir adiante. Foi só aprendizado, evoluir ao que avante. Não queria perder, mas foi assim. Você nem ao menos sequer olhou pra mim. Por você fiz mais, eu me doei bem mais. Fui até o fim, sem pensar em mim. Será que o amor pra mim é proibido? Eu não mereço esse castigo, Deus me ajuda. Que o problema mesmo é comigo. Dependente de você, vou ter que te falar. Que malandro também ama. Também ama, também ama. Meu coração por ti chama. Por ti chama. Por ti chama. Que malandro também ama. Também ama, também ama. Meu coração por ti chama. Por ti chama. Ei, camarada, é o DJ Ney na parada. Ei, Brasil. Vai embora, fica um pouco mais. Foi tão bom fazer amor com você. Revendo as fotos de um tempo bom, quando éramos felizes debaixo do edredom. Quero ver quando bateu desespero, quando olhar pro lado e não me ver. Sou o mesmo sem você. fazer. São paraense. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brigou comigo, chegou ao fim. Me deu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Sorry. Joga no lixo tudo que passou. Dois, o amor tá no outro amor. Eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir. Joga no lixo tudo que passou. Viviane Batidão, DJ Júnior Tal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não pode vir, não vai mais me usar. Você não vai mudar, é melhor assim. Dois, seu amor tá no outro amor. Eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Dois, seu amor tá no outro. Jogar no lixo tudo que passou. Sei de ser besta, entro no WhatsApp, mando uma